José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E hoje em nosso programa tem a volta do Música e Baixaria Alcolinos, com sucessos e fracassos do passado para toda a nossa audiência. Vamos falar ainda de remédios da moda, porque antes do Emanjá, todo ano tinha a planta milagrosa da vez. Vou falar disso ainda hoje, e ainda temos o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação também. Dale, dale, Mr. Eman, diga lá pra nós nosso zap, para o povo anotar, por favor. DDD 89 999 9270 2022. Vai lançar a sua locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos dele, de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiuai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um homem deixa a filha adolescente em uma festa e diz a ela: olha, meia-noite eu venho lhe buscar. Qualquer emergência, me ligue o quanto antes. Para garantir que ele ouviria o celular tocando, ele deixa o som do aparelho no máximo assim que volta para casa. O homem senta na poltrona da sala e acaba cochilando. Do nada, ele acorda com o toque do celular em toda a altura. Não há ferrolhos, nem portas! O homem abre a tela e vê 7 ligações perdidas. Imediatamente, o pai se desespera e pensa que aconteceu algo de errado com sua filha. Ele pega o carro, acelera para o local da festa e, quando chega lá, flagra a jovem aos beijos com o rapaz. Sem pensar duas vezes, o homem dá um soco no garoto e, abraçando sua filhinha, aos prantos pergunta o que o moleque fez de ruim a ela para ter tantas ligações assim. Ela estranhou e disse que não havia ligado para ele, que não tinha nem meia hora que havia chegado na festa e que o rapaz a tratou muito bem. E quando o pai desesperado olhou de novo as chamadas perdidas no celular, viu que eram todas ligações de telemarketing. Moral da história: para evitar enchimentos de saco ou acabar agredindo alguém à toa, deixe sempre o celular no modo avião quando for dormir. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação da nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila em definitivo com músicas. Pois é, pessoal, tá na moda agora o filme do Michael Jackson. Inclusive, eu vou assistir esse fim de semana, eu vou tirar um tempinho e vou lá no cinema assistir o glorioso filme do Michael Jackson. E entrando na onda, Calcinha Preta. Olha o que Calcinha Preta fez. Os caras são revolucionários, né, Jacis? É um negócio fantástico. Mesmo depois de 20 e tantos anos, os caras ainda lançam tendência. Chamaram o sósia do Michael Jackson pra gravar uma versão de Human Nature, que ficou muito boa. Calcinha Preta com a participação de Rodrigo Teaser, bom demais, é a música que abre a nossa bodega de hoje. Depois eu trago Banda Calypso e Zé Ramalho cantando Pássaros Noturnos, e fechando Flávio José, A Poeira e a Estrada, letra belíssima. É a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre as boas, as carimbadas. Então aumenta o volume, arrasta as cadeiras e vem fazer o moonwalk com a gente, já que eu volto. Nosso jeito se combina, só você me satisfaz. Seu olhar me ilumina como dois cristais. O seu beijo me completa, o seu toque me refaz. Minha fruta predileta, eu provo e quero mais. E é bom demais, mas ter você comigo é bom demais. Mas meu amor é você, isso é demais. Mas ter você comigo é bom demais. Mas eu me amarro em você quanto eu quero. Você já sabe, a shifting heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I dream another dream. If this ain't why, to the man is human nature. Why, does he do me that way? If this ain't why, human nature, why? amargo em você. Bodega, um programa para velhos de todas as idades. Nem tudo é eterno quando a gente sonha. por isso, amigo, não se entregue agora. Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Olha a poeira, olha a estrada. Olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre o cascalho vá separando os espinhos. Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar. Nem todo atalho diminui uma distância. Nem toda ânsia no final tem alegria. Veja na flor que o espinho lhe vigia. A noite adormece o dia e a lua vem lhe ninar. Devagarinho vá pelo cheiro das flores. Sigam os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo como quatro é dois e dois. Nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento e o sofrimento entre o amor ganhou a vez. Nem tudo é eterno quando a gente sonha. Por isso, amigo, não se entregue agora. Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Perdão, por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão. Flávio José, a poeira e a estrada, a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música por mais de 200 emissoras Brasil afora via Bodega Sat. Você de qualquer ponto do Brasil, bora lá, não seja um ouvinte silencioso. Quero saber de onde é que você tá acompanhando a gente. Nosso zap, me serei barrandiga para o povo, por favor. DDD 89 999927022. Valeu, e eu reforço, o áudio de até 30 segundos, tá? Pra dar tempo de todo mundo participar, ou então mensagem de texto, tá? Eu sei que vocês querem mandar abraço pra mãe, pro pai, pro papagaio, pro cachorro, mas até 30 segundos é que a gente aceita o áudio, tá bom? Senão eu tenho que acelerar e fica igual o Alvin e os Skills. Vamos então aqui trazer direto da nossa vitrolinha este programa que fez muito sucesso e a gente traz de volta aqui, né, na nossa bodega velha de guerra, relembrando os sucessos e os nem tão sucessos assim do passado e do presente. Então tá chegando agora o Música e Baixaria Alcolinos na sua bodega do Maguila, aumente o volume. Uma oferta de Alcolinos, o gosto da cachaça. Apresentamos. Música e baixaria Alcolinos. O gosto da cachaça, Alcolinos. Alô, amigos, aqui fala Domênico II. Cá estamos prontos para mais uma audição de música e baixaria Alcolinos, com as músicas que não saem da cabeça do povo, assim como o álcool presente em Alcolinos, o creme dental que limpa seus dentes e deixa seu fígado bem mais feliz. Começamos nosso música e baixaria Alcolinos com um sucesso pitoresco que está na boca do povo. Na voz e talento de Edmilton José, a canção chamada Din do Baririnho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Tu vai ficar mais bonitinho. No meu salão não tem fofoca. A cortesia é pipoca. Aqui a espera é muito pouca. é o tempo que se troca roupa. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Eu vou cortar teu cabelinho. Igual o Dudinho do Barreirinho. Igual o Dindo Barreirinho. Dindo Barreirinho, com Edmilton José, a música que ouviram. Agora uma balada internacional. O balanço e a melodia associados à história de um triste acidente em uma viagem ao campo. Lindomar Bocaiúva interpreta Coice no Zorro. Estava andando a cavalo na chácara do meu avô. Perdi o controle da rédea e o cavalo se descontrolou. Sombra de dúvida, um sucesso de doer no coração e em outras partes. Mas agora faremos uma pausa para nossas cotas comerciais e breve voltaremos com mais música e baixaria alcoolinos para vocês. Voltamos já. Fumaça boa, só a do churrasco. Não queime lixo em área urbana. Uma mensagem de interesse público da Omega Sat. Melhor experiência em navegação. Então preste muita atenção. Se liga aí, a Fibrax é a melhor opção. Pois se prepara que a Fibrax é a melhor pra se conectar. É a melhor pra você navegar. É a melhor pra você navegar. Pois se prepara que a Fibrax é a sua internet sem comparação. Você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Fibrax, a melhor internet da região, melhor estabilidade e presente em mais de 20 cidades do estado, eleita a melhor internet. Ligue agora e contrate pelo 0800 494 2240. Fibrax, conexão sem limite. 8 horas e 29 minutos. Alô, compadre João, tu já foi na Agroterra, homem? Claro que já fui, Zé. Lá eu acho tudo que eu preciso aqui pra fazenda. Ração da melhor qualidade, medicamento pra bicharada toda, ferragem, artigo de selaria, montaria, sal branco, sal mineral, carrapaticida e musquicida também, uai. Então é bom demais comprar na Agroterra? Bota bom nisso, viu, Zé? E o preço? Mais barato que na internet. Promoção tem toda semana. E olha, que nem te falei do atendimento personalizado que entende tudo os bichos de fazenda. Daí te ajuda, ó, muito mais. E pra pagar, compadre, como é que faz? No dinheiro é melhor, né? Mas se o compadre tiver sem ele, a Agroterra aceita cartão de crédito e débito também. É um negócio modernizado que você tem que ver só. Agroterra, conveniência agropecuária. Rua Tiradentes, 494, no centro de Almenara, em frente a Rossini Despachante. Agroterra, conveniência agropecuária. É pra você que merece a saúde bem perfeita. Sintermed Almenar é a melhor receita. Pra viver bem, vem pra cá também. Sintermed Almenar. Sintermed, centro de especialidade médica. Médicos especialistas, exames de imagem, exames de laboratório, valores acessíveis, clínica moderna e climatizada. Telefone 33-4042-2882. WhatsApp 33-99700-2882. Avenida Olindo de Miranda, número 1010, aqui em Almenara. Sintermed Almenara. 8:31. Chegou a novidade que todo mundo estava esperando. A Drogaria Alvorada Popular acabou de abrir as portas. Nova loja, estrutura nova e o melhor atendimento da região. Aqui você encontra medicamentos, produtos de higiene, beleza e muito mais. E o melhor? Preços baixos que cabem no bolso. Tudo em promoção e com várias novidades imperdíveis. Venha nos visitar. Estamos na rua Samuel Alves de Oliveira, número 50, no bairro São Pedro. É fácil de encontrar. Estamos situados no antigo cartório de notas, bem perto da loteria da Avenida. Atenção, atenção, Almenara! Você que recebe Bolsa Família e que tem direito ao gás do povo, o Motogás Almenara é o seu posto autorizado. Pegue seu cartão do Bolsa Família e corra agora mesmo até o depósito autorizado Motogás Almenara para garantir o seu Vale Gás. Não deixe para depois, é o benefício que vai ajudar você e sua família. Motogás Almenara, trabalhando sério para atender você. Rua Doutor Sabino Silva, 826, Cidade Verde. Telefone 988-21-0302 ou 3721-2000. Rádio Clube do Vale de Almenara. O mundo todo conectado. Atenção, você de Almenara em toda a região. Pensou em oficina mecânica e autopeças? A Fernandes Autopeças é referência quando o assunto é qualidade, tecnologia e serviços de alto nível para o seu veículo. Aqui você encontra o que há de mais moderno e avançado com uma equipe de profissionais competentes e treinados. Venha conferir nossos serviços: alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, injeção eletrônica, freios e suspensão, troca de óleo de câmbio automático. Isso mesmo. Seu carro automático merece o melhor e a Fernandes Autopeças é especialista na região. Não precisa mais procurar em outro lugar. Trazemos tudo até você. Ligue agora ou chame no WhatsApp 33999718066. 33999718066. Na BR-367, número 330, bairro Cidade Nova, em Almenara, Minas Gerais. Não perca tempo. Traga seu veículo para quem entende do assunto. Fernandes Autopeças. Cuidou, rodou, aprovou. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Vai, vai pro bar na sua frente. Escovar o dente agora. Você vai sentir um velho gosto, gosto da cachaça, Alcolinos. Alcolinos é o creme dental que deixa seus dentes amarelos e dá aquela sensação de estar mamado. Uma embriagante sensação, gosto da cachaça, Alcolinos. Experimente já. Se for dirigir, não escove os dentes. Retornamos com mais músicas e baixaria em música e baixaria Alcolinos. Trazendo agora mais um grande sucesso da música romântica brasileira. O ex-vocalista da banda IGPM, Palio Riscado, encanta com sua voz e mostra que é capaz até de morrer por casada. Não sabia que sua mulher era casada. Aliança eu não reparei, são meros detalhes. também não disse que não. Foi só uma cantada. Calma, amigo. Abaixa aí esse facão. Abaixa esse facão. Pense bem se é isso mesmo que você quer. E preso por matar quem cantou sua mulher. Existe tempo ainda, meu mano. Não desfaquei aqui neste bar. Traz uma serva bem gelada pra ele se acalmar. Se eu soubesse, não teria nem chegado nela. Mesmo ela sendo uma pintura fora da terra. E o que você tem? Respeito o mandamento, meu chapa. Não pego a mulher de ninguém. Prefiro ficar sem. Pense bem se é isso mesmo que você quer. Aqui vamos beber. Foi sendo agressivo e impulsivo. No fim vai sobrar pra você que vai se arrepender. Palio Riscado cantou Morrer por Casada. E aqui, amigos, Domênico II se despede de todos vocês. Breve retornaremos com muito mais música e baixaria Alcolinos para a audiência do Brasil Continente, no oferecimento de Alcolinos, o primeiro creme dental com teor alcoólico 49%. Muito obrigado, amigos, e até a próxima. E você ouviu música e baixaria Alcolinos, e agora é a hora da gente mandar abraços pra todo mundo que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Vou mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a nossa bodega do Maguila em todo o Brasil, mais 4 países, em especial os nossos amigos do estado do Rio Grande do Sul. Alô, galera de Santana do Livramento, meu patrão Marcos Portes ligado no nosso programa, ainda a galera de Mato Grosso do Sul. Alô, Giovanni! Alô, pessoal da Gideon do Canaã FM 87,9 de Dourados, ainda o pessoal da Líder FM 104,9 de Giratinha, Mato Grosso, o meu patrão Virgílio, galera da Sucesso FM de Ubatã, no estado da Bahia, ainda meu patrão JR, Rádio Cidade Web lá de Nova Itarana, no estado da Bahia, inclusive um abraço também ao meu patrão Renato, lá de Ipecaetá, acompanhando a gente pela Patos FM 87,9, meu patrão Ronai, Reginaldo, toda a equipe aí da Patos FM, um abraço ainda não posso esquecer ao meu patrão Antero Costa, grande cinegrafista, ouve o nosso programa pela FM Verona 87,9 de Teresina, Paiel, aí em extensão eu abraço todo mundo que está escutando a nossa bodega véia de guerra, incluindo nossa amiga Nath Oliveira, grande comentarista aí do futebol feminino. Vamos então de áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, o nosso programa está internacional, eu recebi aqui uma mensagem, sabe da onde? Dos Estados Unidos. Olha só como é que é as coisas, nosso programa ultrapassando fronteiras, incluindo fronteiras, Piauí, a qual eu mando um abraço, foi lá que tudo começou, lá onde a nossa bodega teve o seu início. Vamos ver aqui, é a nossa amiga Regiane, direto dos Estados Unidos, mandando áudio. Fala, Regiane! Olá, bom dia! Bom dia, boa tarde, Regiane, boa noite! Eu sou de Entre Folhas, hoje eu moro nos Estados Unidos e eu tô ouvindo o seu programa pela rádio Entre Folhas e eu quero pedir uma música, posso fazer isso? Pode, fica à vontade! Me disseram que você toca músicas antigas, sim, músicas que falam o coração. É, com nós mesmo! Eu vou pedir uma música que eu gosto muito. que tocava muito na época que eu era menina. O nome da música é... Sim. Seguindo o Trem Azul, do Roupa Nova. Pronto. Você pode fazer esse favor aí? Posso sim. Tá certo, minha querida. Vou atender seu pedido sim. Um abraço, inclusive, aos nossos amigos de Minas Gerais, Rádio Entre Folhas, da cidade de mesmo nome, meu patrão Jax, e todo o pessoal lá, Piedade das Gerais, Bonfim, meu patrão Fábio Júnior, todo o pessoal aí, Almenara também, galera da Clube do Vale FM, Simonés, enfim, temos em trocentas rádios aí no estado de Minas e a nossa audiência é massiva. Obrigado, viu, minha querida? Vou atender seu pedido sim, nesta sequência. Vou atender ainda minha amiguinha Cícera, lá de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Câmara GBFM 87.9. Bom dia, boa tarde. Eu tô querendo a música de Paulo Sérgio. Quero ver você feliz. Eu ofereço exclusivamente pra minha filha Carla, que está aniversariando essa semana. Olha. Quero mandar um abraço do tamanho da distância pra minha amiga Nieta e a Ionede, que mora lá em Pentecoste, Ceará. Pronto. Sou eu, Maguila, assista de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa e um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida, e parabéns, dona Carla. Muita saúde, muita felicidade para você. Um abraço ainda, tia Nieta, né? Não tá mandando mais áudio pra gente por enquanto, que ela tá com algumas correrias aí de família, mas acontece, né? A gente reza para que tudo se resolva o quanto antes e ela possa estar aqui novamente nos microfones da Bodega Sat para todo o Brasil. Eu falei de Minas Gerais, tem mais uma mensagem aqui de Minas, ó. É o amigo Parreiras, lá de Belo Horizonte. Ele tá dizendo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Quero parabenizar você e toda a sua equipe pela programação. Quero parabenizar também ao Fábio Júnior, Vaneide Gomes e toda a equipe da Rádio Bonfim Esperança 87,9 lá de Bonfim, Minas Gerais, pela programação. Mandar uma música aqui pra todos que estão ligadinhos. Do You Wanna Dance com Johnny Rivers. Ah, rapaz, o cara aí sabe o que é bom. Escolheu logo o Johnny Rivers e emendou, né? Porque Roupa Nova também que tá nessa sequência, gravou aquela. A meia luz, o som de Johnny Rivers, tudo interligado, né? A nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Então vem aí, ó, Paulo Sérgio, Roupa Nova e Johnny Rivers em mais uma sequência de ouro aqui no nosso programa. E você vai participando, não seja um ouvinte silencioso. DDD 89-999-92-7022. Volto já! Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Amanhece um dia tão bonito, ouço o seu grito ao me levar.